rap. Trabalho, respeito, atitude, poder, dinheiro. O bagulho é doido, hey, quem não quer? De rolé de R1, de Nike no pé, com as correntes no pescoço, fazer blim blim. Com as mina louca, gostou, traz logo meu jean. Nós só tá no jogo, atrás dos milhão. Nós não joga pra perder, nós é patrão. De Capitiba, RR, tudo no talo. Lamborghini, Ferrari, Fera Camaro. O rap é um jogo, ha, é uma disputa. Nós vê pra faturar, cê tem alguma dúvida? Pique de monstrão, ha, agora sei. Nesse bagulho, tio, os preto virou rei. Mano KS, tá patrão. Mano Zidane, tá patrão. TV Rec, tá patrão. Os preto no poder, tá patrão. Mano KS, tá patrão. Mano Zidane, tá patrão. TV Rec, tá patrão. Os preto no poder, tá patrão. Nós tá patrão e paga as condição. Nós tá patrão de carro na mão, vem. As mina vem sempre que nós chama. Pelo amor, pelo din, diz que é simples, que filma em cima da minha cama. Diz que putaria, festa tá lotada. Pique cafetão com várias namoradas. Só as selecionadas, estilo paniquete. Dentro da minha suíte com as garrafas de Red. Mas deixo elas dançar, deixo se envolver. Em cima da minha cama eu vou mostrando o poder. E as mina tão brigando pra saber quem é a sortuda. Vai ganhar na loteria quem sair na minha garupa. Mano KS, Mano Zidane, tá patrão. TV Rec, tá patrão. Os preto no poder, tá patrão. Mano KS, tá patrão. Mano Zidane, tá patrão. TV Rec, tá patrão. Os preto no poder, tá patrão.